356, página 509. A dieta de pássaros de Sr. Pitt não trouxe quaisquer protestos. A carne era escura e sabia ao de leve, mas não repulsivamente, a peixe. Deitava pouca gordura quando assada ou guisada. E no início do inverno, todas as fêmeas tinham ovos. Uma vez retiradas as penas, facilmente arrancadas, o corpo da ave não era grande, de modo que uma alimentava uma criança, duas uma mulher, três um homem e quatro ou cinco um glutão. Os caçadores oficiais eram instruídos para que trouxessem também aves para o fumeiro. A princípio, Ross tentou limitar o número de aves e o número de pessoas que subiam à montanha para lhes dar caça. Mas quando a lei marcial e a visão de Dring e Brannagan, depois de 500 chicotadas, administradas aos poucos, não impediram as pessoas de se aventurarem atrás desta fantástica alternativa à carne salgada, peixe e legumes, Ross encolheu os ombros e deixou de tentar diminuir a caça aos pássaros. O tenente Ralph Clark, encarregado dos armazéns do governo, começou a tomar nota dos números, o melhor que podia. A caça cresceu de 147 aves num único dia de abril para 1890, noutro dia, um mês depois. Destas, algumas eram fumadas, mas a maioria era deitada fora, pois os caçadores estavam apenas interessados nos ovos para pôr e mais nada. O próprio Clark era um inveterado apreciador deles e grande caçador de pássaros. Para Richard, que percorria a distância de uma légua e meia, dia sim, dia não, e apreciava as aves do Sr. Pitt, a chegada deste pássaro provocou a perda temporária do guardião da sua horta. John Laurel foi detido pela patrulha da lei marcial quando arrastava um saco depois do recolher obrigatório. Na altura em que foi mandado parar, tentou fugir, levou com a coronha de mosquete na cabeça e foi metido na casa da guarda. Libertaram-no uma semana depois, ainda com dores, e após receber uma dúzia de vergastadas com um chicote médio. Mas que raio te deu, John? Perguntou Richard em Turtle Bay, tendo ido buscar o queixoso Laurel, depois de terminado o seu dia de trabalho na serração. 68 pássaros! Lançou para as costas de Laurel uma caneca de água salgada, sem sentir pena dele. És capaz de ficar quieto, maldito. Não seria preciso fazer-te isto se tivesse o bom senso de te meter dentro de água e mergulhares. As cartas, respondeu Laurel, ofegante e a bater os dentes. O vento vinha do sul e era muito frio. As cartas. Richard tirou da água e limpou-lhe os vergões com um pano seco. Não vais morrer, disse depois. Jimmy Richardson não se aplicou, pois não tens aqui muito sangue. Se fosses mulher, não te terias saído tão bem. E o que têm as cartas a ver com isto? Perdi, disse Laurel com simplicidade, seguindo Richard estrada abaixo e passando pela primeira fila de casas. Tinha de pagar de qualquer maneira. Josh Peck disse que lhes poderia poupar a caminhada se fosse buscar os pássaros, mas não sabia que o saco estava tão pesado, de modo que vim muito devagar e não consegui chegar antes de recolher o obrigatório. Então aprenda a lição, John, por favor. Se tens de jogar às cartas, joga com homens decentes e não com batuteiros e mentirosos como esses. Agora sobe o vale e vai para a cama. Depois de várias mudanças, Stephen Donovan tinha finalmente uma boa casa a leste da estrada de Cascade e Ned Lucas outra, também muito boa, num terreno plano mais atrás. O pântano não chegava a esta zona, embora o Major Ross tentasse a todo custo secá-lo, abrindo uma passagem para Turtle Bay. Terra plana era terra arável, e todos os pequenos regatos que alimentavam o ribeiro do Val de Arthur não contribuíam com água suficiente para forçar uma saída para o mar. O pântano era um terminal que ocupava terra de cultivo. Entra, disse Stephen, quando Richard bateu à porta. Acabei de mandar para a cama o meu guarda errante, disse Richard, sentando-se com um suspiro. O Peck e os outros exigiram-lhe o pagamento das dívidas de jogo, obrigando-o a ir buscar as aves. Oh, é mesmo um idiota. mas é útil. Olha, come do meu peixe. O barco saiu hoje e Johnny anda de volta do Capitão Hunter, de modo que fiquei também com a ração dele. Uma agradável alternativa às aves do Sr. Pitt. Prefiro comer peixe todos os dias, disse Richard, acomodando-se. E não entendo a loucura pelas fêmeas grávidas com um ovo lá dentro. Hei de pagar-lhe a sua bondade, trazendo-lhe amanhã umas quantas batatas. As minhas estão a crescer bem. E agora já posso guardar um terço do que produzo. É uma das razões, porque me sinto contente por ter Laurel de volta ao trabalho. Já alguém fala contigo? Perguntou Stephen. Quando terminaram, lavaram os pratos e puseram em frente o tabuleiro de xadrez. Aqueles que tomaram o partido da minha mulher, não. O Connolly, o Parrott e outros que me conhecem do Serge e do Alexander. O mais estranho é que o grupo que a conheceu na prisão de Gloucester, antes de eu lá ter chegado, o Guest, o Risby, o Hathaway, apoiaram-me. Fez uma expressão de desagrado, como se se pudesse tomar partidos. É ridículo. A Lizzie está satisfeita como está, na casa do governo, amimando e cuidando do pequeno John, embora não tente fazer o mesmo com o major. Ela está apaixonada por ti, Richard, e despeitada, disse Stephen, pensando ter passado já tempo suficiente para tocar neste assunto. Richard olhou-o com espanto. Que disparate! Nunca houve amor entre nós. Sei que o senhor teve esperança que, ao casar-me com ela, o pudesse sentir, mas tal não aconteceu. Mas ela ama-te. Perturbado, Richard nada disse durante algum tempo. Avançou e perdeu um peão, experimentou com um cavalo. Se Lizzie o amava, então a sua dor seria muito maior do que pensara. Recordando o que ela lhe dissera acerca do Lady Penryn e da humilhação sofrida pelas mulheres, viu o pior aspecto do crime que cometera contra ela, uma humilhação pública e imperdoável. Ela nunca lhe dissera que o amava, nunca o indicara por uma palavra ou um olhar. Perdeu o cavalo. Como vão as coisas entre o corpo de fuzileiros e a marinha? Perguntou. Muito precárias. Hunter nunca gostou do Major Ross e o seu exílio aqui apenas serve para lhe acentuar o ódio. Até agora conseguiram não ter nenhuma desavença, mas não há de demorar. Limitado ao escaler dos Sírios, não pode empreender grandes excursões por mar, de modo que passa a maior parte do tempo a remar em redor da sua Nemésia, a Ilha Nepean. Suspeito que em busca de provas marítimas que lhe apoiem a defesa quando chegar ao Tribunal Marcial em Londres. Uma vez que tenha sondado cada centímetro do fundo e compilado o seu mapa, fará o mesmo com todos os lugares desta costa. Porque foi que o Johnny praticamente voltou para ele, se não estou a tentar intrometer-me no seu mundo privado? Encolhendo os ombros, Stephen fez uma expressão de amu. Não. Eu respondo-te. É muito difícil para um marinheiro resistir à autoridade de um capitão, a menos que seja do género de se amotinar. E o Johnny não é assim. O Johnny pertence à Marinha Real. E para ele o Hunter fica logo abaixo de Deus. Ouvi também dizer que o tenente William Bradley, da Marinha Real, deixou o aquartelamento dos oficiais e foi para Ball Bay. Sem dúvida, deduziste isso por ter serrado madeira para a sua nova casa. Sim, partiu, mas ninguém o lamenta. O Bradley é um homem muito estranho. Fala sozinho e por isso precisa de companhia. Creio que o major o encarregou de vigiar cuidadosamente o interior. Uma grande afronta ao Hunter, que garante que as pessoas da marinha, de qualquer posto, não devem trabalhar em terra. Vergonhosamente derrotado, Richard ergueu-se para atirar um tronco de pinheiros para o lume de Stephen. Gostaria da desforra. Mas se não for já, sou apanhado depois de recolher. Importa-se ir amanhã comigo até à montanha para outro carregamento de pássaros? Como comemos o peixe todo, vou de boa vontade. Stephen acenou-lhe e viu Richard descer para o vale. tentando adivinhar-lhe a expressão do rosto quando entrasse em casa. A vela do Sirius fora dispensada de prestar serviço como abrigo e fora dividida entre os homens livres para ser utilizada como colchões ou camas de lona. Graças à colheita de trigo de King e também ao facto de a colónia não ter nem cavalos, nem gado, havia muita palha para os encher. Stephen, oficialmente o captor da vela, recebeu a quantidade que quis, de modo que teve em conta as suas necessidades e as de Richard. Muito tempo ao ar livre e algumas lavagens com sabão e água doce amoleceram suficientemente a lona para poder ser transformada em lençóis razoáveis, já para não falar em calças fortes. Grupos de mulheres, habilidosas com a agulha, coziam o pano para fazer novos pares para os fuzileiros alistados e para os marinheiros, que eram obrigados a oferecer um par velho a um condenado em troca de um novo. Só depois de a vela ser utilizada para outros fins, puderam apreciar a quantidade de pano que um navio do tamanho do Sirius precisava. Nunca lhe poderei agradecer a lona, disse Richard, quando se encontrou com Stephen na estrada de Cascade ao entardecer do dia seguinte. Usar os cobertores como lençol de baixo gasta-os em pouco tempo. A lona durará anos. Julgo que assim terá de ser. Subiram o atalho mais afastado, que era o menos utilizado, pois obrigava a uma maior caminhada, e apanharam cada um meia dúzia de aves no alto da montanha, onde os animais ainda se reuniam em enormes bandos. Bastava estender a mão e pegar-lhes. Torciam-lhes o pescoço e metiam-nas no saco. Os ovos já tinham sido postos, embora o número de aves a ser apanhadas não tivesse diminuído. A contagem de Clark ia já em muitos milhares e cingia-se apenas às aves entregues nos armazéns do governo, mais àquelas que ele e os colegas apanhavam. De regresso, passaram por uma vasta clareira onde as árvores tinham já sido derrubadas em alguns hectares, no cimo mais ou menos plano dos montes onde os regatos se dividiam, uns correndo para o norte, em direção a Cascade Bay, outros para leste, para Ball Bay, e ainda outros para sul, para o pântano, ou para aquilo que se estava a tornar conhecido como o regato de Phillimore, a seguir à última praia. Ali, naquela clareira, qual seria o objetivo do Major Ross? Era possível olhar para norte, para a montanha. A noite caíra sem nuvens, com estrelas tão densas e tão brilhantes que um homem podia imaginar que havia uma camada branca, imensamente brilhante, por trás da escuridão do céu, e que Deus a tinha furado para deixar o firmamento prateado cintilar através dele, onde o volume da montanha deveria erguer-se como uma sombra negra, apareciam ribeiros de pirilampos a piscar nas trevas, rios cintilantes e tremeluzentes de chamas. Eram os achotes de centenas de homens que desciam as encostas. Que beleza! Murmurou Richard, assombrado. Como se pode um homem cansar deste sítio? Ficaram a ver até as luzes desaparecerem e depois retomaram o caminho por entre dezenas de predadores ofegantes, carregados de sacos e rodeados de achotes. Chegou o inverno, mais seco e frio que o do ano anterior. O trigo e o milho foram plantados noutros terrenos que não os de King, mas desenvolveram-se lentamente. Porém, chegou um dia de aguaceiros, seguido de outro de sol, e a terra vermelho-sangue do vale e das colinas transformou-se, como que por magia, num relevado verde-vivo. A estimativa oficial dos pássaros de Sr. Pitt ultrapassou os 170 mil, uma média de 340 pássaros por pessoa, em mais de 100 dias. A ilha estava ainda debaixo da lei marcial. O major retirou por completo a carne salgada das rações de todos, sabendo que os milhares de aves que continuavam na montanha voariam para longe assim que os filhotes tivessem forças para abrir as asas. Jim Richardson, que trabalhara com Richard como serrador até ter partido a perna, tinha ministrado numerosos castigos com o chicote. Manobrar o seu conjunto de gatos não lhe causava qualquer problema no membro aleijado e agradava-lhe bastante aquela sua exclusiva ocupação. O ódio com que era olhado por quase todos os seus companheiros, livres ou condenados, não o preocupava absolutamente nada. Houve também alguns enforcamentos, não de condenados, mas de marinheiros. Os criados do capitão Hunter, ajudados pelo de Ross, o nobre Escott, famoso no Sirius, assaltaram o pequeno armazenamento de rum do major, beberam parte e venderam o resto. No seu papel de juiz, júri e carrasco, o governador-tenente Ross enforcou 3 criminosos, mas não Escott nem Elliot, o escravo do Hunter. O castigo de Escott foi ter-lhe sido retirada a confiança de ir ao Sirius. Ross encarregou oficialmente um condenado chamado John R. Scott de nadar até ao barco encalhado. Escott e Elliot foram punidos com 500 vergastadas, com o pior dos chicotes. Um castigo que, conforme o major tinha prometido no seu discurso no início da lei marcial, os deixou descarnados do pescoço até aos calcanhares. Este total seria administrado em 5 séries de 100 vergastadas, número considerado o máximo que um homem podia aguentar de uma só vez. O castigo começou pelos ombros e desceu lentamente pelas costas, nádegas e pernas, terminando nos tornozelos. Ergueram-se rumores de um motim entre os marinheiros, mas em face do terrível crime contra a comunidade livre e bebedora de rum, o capitão Hunter não pôde apoiar a causa dos seus homens, pois os fuzileiros, irados, pareciam estar prontos para disparar sobre todos os marinheiros. Graças ao grumete Daniel Stanfield, tinham os mosquetes em ótimas condições e os cartuchos a postos, e a prática de tiro vigiada por Stephen e Richard continuava a ter lugar aos sábados de manhã. O Major Ross chegou à casa de Richard durante o rescaldo do infeliz roubo do rum, com o rosto mais lúgubre do que lhe era habitual. Esta missão está a dar cabo dele, pensou Richard, oferecendo uma cadeira ao major. Parecia ter envelhecido 10 anos desde que chegou. O Sr. Donovan contou-me uns factos interessantes a teu respeito, Morgan, anunciou Ross. Disse-me que sabias destilar rum? Sim, senhor, desde que tenha o equipamento e os ingredientes. Mas não lhe posso prometer que tenha melhor sabor do que o que era produzido no Rio de Janeiro, pelo que diziam. Como todas as bebidas espirituosas, o rum deve ser envelhecido num casco antes de ser consumido. Mas se o meu major pretende aquilo que estou a pensar, não há tempo. O resultado será um sabor áspero e desagradável. Não se pode ser pobre e mal agradecido. Ross fez estalar os dedos para o cão que se aproximou para que lhe fizesse festas. Como estás, McTavish? McTavish abandonou a cauda comprida e parecia adorável. Fui taberneiro em Bristol, senhor, entre outras coisas, disse Richard, lançando um tronco para a lareira. Compreendo melhor que muitos como o dilema é espinhoso. Os homens estão habituados a beber rum ou genebra todos os dias e sem isso já não vivem felizes. O mesmo se passa com as mulheres. Apenas a lei marcial e a falta de equipamento impediu até agora a construção de um alambique. De boa vontade o monto e ponho a funcionar, mas... Com as mãos estendidas para o fogo, Ross soltou um grunhido. Sei o que quer dizer. No momento em que se saiba que existe um alambique, haverá quem não se contente com a sua ração diária de meio quartilho e outros que logo desejarão ver lucros. Exatamente, senhor. Tens uma boa produção de cana-de-açúcar e o governo também. Richard sorriu. Pensei que fizesse jeito. Bebes atualmente, Morgan? Não. Posso dar-lhe a minha palavra, Major Ross. Tenho um oficial abstémio, o Tenente Clark, de modo que posso conceder-lhe a supervisão deste projeto. Procurei grumetes entre as minhas fileiras. o Stanfield, o Hayes e o James Redman. Posso confiar em que não bebam nem vendam. E o capitão Hunter contorceu o rosto, mas conteve-se. Recomenda o seu quarto artilheiro, Drummond, o seu amigo de peito, Mitchell, e o marinheiro Hibbs. Ficas com um total de 6 homens e um oficial. Não pode instalá-lo no vale, senhor, disse Richard, categórico. Concordo. Tens alguma sugestão? Não, senhor, nunca passo das serrações. Vou pensar no assunto, Morgan, disse Ross, erguendo-se com alguma relutância. Entretanto, manda o Laurel cortar a tua cana de açúcar. Sim, senhor, mas vou dizer-lhe que me ordenou que começasse a refinar açúcar para adoçar o chá dos oficiais. O major partiu com um aceno satisfeito para ir inspecionar a instalação da sua mó. Quando chegasse o trigo, as mós manuais não seriam suficientes. Assim, a pedra de moinho, de grandes dimensões, teria de ser posta a funcionar com a única energia que o major possuía, a do trabalho dos homens. Um útil substituto do chicote, que Ross tolerava, mas que intimamente detestava, não por ter escrúpulos, mas sim porque as vergastadas apenas detinham o crime quando administradas em enormes doses, que deixavam as vítimas praticamente aleijadas para o resto da sua vida. Acorrentar um homem à mó durante uma semana ou um mês, obrigando-o a empurrá-la como um marinheiro empurra um cabrestante, era um bom castigo. Horrível, mas não prejudicava ninguém. As estradas para Ball Bay e Cascade estavam terminadas. A abertura de uma outra para Puente, em direção a Hudson Bay, começou no princípio de junho e trouxe uma agradável surpresa. Descobriram cerca de 40 hectares de suaves colinas e vales entre a cidade de Sydney e Hudson Bay, completamente livres de pinhais, fosse lá saber-se porquê. Aceitando esta oferenda, com o mesmo espírito que aceitara o maná, que tinham sido os pássaros do Sr. Pitt, o Major Ross decidiu imediatamente estabelecer ali um novo aldeamento. O solo que tinha limpo no meio da estrada de Cascade estava destinado a ser o local de desterro para os marinheiros dos Sírios. Philip Berg, no extremo da estrada junto a Cascade, continuava a tentar transformar em lona a planta do linho. A colónia, na direção de Hudson Bay, foi batizada em honra de Sua Majestade, a Rainha Charlotte. Charlotte Field. Por que seria que Richard não se admirara ao saber que quem fora mandado para a estabelecer não era outro senão o Tenente Ralph Clark, juntamente com os grumetes Stanfield, Hayes e James Redman? Certamente o alambique seria instalado a algures ao longo desse caminho entre a cidade de Sydney e Charlotte Field. E tinha razão. Pouco depois foi enviado para lá com o fim de montar uma nova serração para Charlotte Field. Uma bela zona. O solo, sem pinheiros, estava densamente coberto de uma planta rastejante que Clark imaginava parecida com uma espécie de trevo silvestre que havia em Inglaterra. A planta saía abundantemente da terra e mostrou-se útil na construção de sebes, quando misturada com um arbusto com espinhos de 5 centímetros. Os porcos não investiriam contra ela, por muito empreendedores que fossem. O Major Ross escolheram um local para a destilaria, ao fundo de um atalho que dava para a estrada de Hudson Bay, antes de Charlotte Field. De uma nascente, abaixo do cume, brotava um riacho que corria com outros afluentes, entrando na baía de Sydney, a pouca distância da Ponta Ross, o seu promontório mais ocidental. Mediante um pagamento extraordinário, os 3 fuzileiros e os 3 marinheiros prontificaram-se a limpar o terreno o suficiente para erguer um pequeno edifício de madeira e fazer uma pilha de madeira de carvalho branco, a mesma árvore que fornecia o combustível para a salgadeira e para o forno de cal, pois ardia deixando poucas cinzas. Os blocos de pedra que fariam a lareira e a fornalha Foram trazidos por condenados desde a cidade de Sydney, ostensivamente destinados a Charlottesville. Foi o próprio Richard, mais os seus 6 homens, que os transportaram para a destilaria, já depois de escurecer. Tiveram também de erguer um alpendre. Ross forneceu-lhes panelas de cobre, algumas torneiras e válvulas, canos do mesmo metal e tinas feitas de barris cortados ao meio. Richard conseguiu tratar sozinho da soldadura e da montagem. Para sua surpresa, conseguiram manter o segredo. A cana de açúcar cortada e algumas espigas de milho desapareceram simplesmente nas prensas e nas mós manuais da destilaria. 4 semanas mais tarde, conseguiu fazer a sua primeira destilação. O governador-tenente provou-a cautelosamente. Fez uma careta. Provou de novo. Depois emborcou o resto da medida. Gostava tanto de rum como os outros. Sabe muito mal, Morgan, mas o efeito é que importa, disse sorrindo até. Podes muito bem ter-nos salvo de motins e assassínios. Envelhecido ficaria muito mais macio, mas isso fica para o futuro. Quem sabe, podemos até fornecer rum a Port Jackson, tal como fazemos com o calcário e a madeira. E se lhe convier, senhor, gostaria agora de poder voltar às minhas serrações, pediu Richard, a quem a vista de um alambique não trazia boas recordações. É preciso vigiar o malte e o lume, para não falar da água. Mas não vejo necessidade de estar aqui em pessoa. O Stanfield e o Drummond podem fazer turnos. Se tiver armazenado um pouco de rum de boa qualidade, podemos juntá-lo ao produzido da destilação num casco de carvalho e ver o que acontece. Podes dividir o trabalho de supervisão com o Tenente Clark, Morgan, mas tens razão. É um desperdício dos teus talentos mantermos-te aqui a alimentar o aparelho e a fornalha. Afastou-se, fazendo estalar os lábios e, obviamente, invadido por uma sensação de bem-estar. Acompanha-me de volta à cidade de Sydney. Depois recordou-se do resto da equipa e fez uma pausa para dar uma palmada nos ombros de todos. Guardai e cuidai bem desta mina, rapazes, disse com desconcertante afabilidade, ainda a sorrir. Vai render a cada um de vós mais 20 libras por ano.